No estágio, aprendi a valorizar o trabalho em equipa e todos os pequenos gestos de entreajuda. São eles que unem os colaboradores de uma empresa, que fortalecem o espírito de equipa e criam um bom ambiente de trabalho. Pude acompanhar as várias fases de um projeto e conheci o cotidiano de uma grande empresa. Isto motivou-me a continuar os meus estudos. Estagiei numa grande empresa internacional, aprendi a dar valor a todas as manifestações de camaradagem entre os colegas, que criam um ambiente de trabalho agradável e reforçam a consciência de atuar em equipa. Durante o estágio, acompanhei os diferentes momentos de um projeto. Este deu-me uma vivência real da atuação profissional e incentivou-me a continuar o meu curso universitário.